Quando eu vi o seu boom, eu fui chegando e tentando agradar. Todo errado disse gata chica, boom, boom, sem parar. Me deu um fora e nem quis me conhecer. Fiquei sem graça, sem saber o que fazer. Essa gostosa que partiu meu coração, balança boom, boom. E eu perdi esse avião. Já chegou tudo errado, de um jeito abusado, sem saber. E o meu rebolado, meu passo xingado, não é pra você. Atrevido, era todo sorriso, pedindo shake boom. Você toca, rapaz, mas shake é demais e não é pra qualquer um. Chega com esse papo chato, eu não vou ficar contigo. Você tá muito enganado, ai garoto, sai daqui. Eu tô na noite, mas é pra zoar. Saí com a galera toda pra curtir. Eu quero te beijar, mas você me deixa chegar mais pra lá. Já deu pra sacar que eu não tô nem aí. Tudo pra dançar, me divertir. Mexe com meu coração. Fiquei pirado quando eu vi o seu boom. Eu fui chegando e tentando agradar. Todo errado eu disse gata chica, boom, boom, sem parar. Me deu um fora e nem quis me conhecer. Fiquei sem graça, sem saber o que fazer. Essa gostosa que partiu meu coração, balança boom, boom. E eu perdi esse avião. Já chegou todo errado, de um jeito abusado, sem saber. E o meu rebolado, meu passo jogado, não é pra você. Veio muito atrevido, era tudo sorriso, pedindo shake boom. Mas se toca, rapaz, meu shake é demais e não é pra qualquer um. Chega com esse papo chato, eu não vou ficar contigo. Você tá muito enganado, ai garoto, sai daqui. Eu tô na noite, mas é pra zoar. Saí com a galera toda pra curtir. Eu quero te beijar, mas se me deixa chegar mais pra lá. Já deu pra sacar que eu não tô nem aí. Dançar, me divertir. Quero me desculpar. Fiquei maluco quando eu vi o seu boom. Eu feito um bobo, fui tentar te conquistar, pedindo bum bum, sei que é o bum bum, sem parar. Fiz tudo errado pra chamar sua atenção. Só consegui dessa maneira te afastar. Eu aprendi e vou levar essa lição no próprio bum bum. Eu vou chegar com educação. Eu tô na noite, mas é pra zoar. Saí com a galera toda pra curtir. Eu quero te beijar, mas se me deixa chegar mais pra lá. Já deu pra sacar.